Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Vamos ficar de pé e vamos ler o texto sagrado. O texto bíblico é um texto sagrado. É o texto sagrado. Por isso eu mencionei a importância do que fizemos com as crianças na leitura bíblica, porque não é um livro qualquer, é o texto sagrado. E não há nada de problema em você ler o texto sagrado assentado, mas existem momentos que a gente pode incluir, agregar valor à leitura bíblica numa posição, numa postura congregacional como essa. Capítulo 12, verso 7, acompanhe na sua Bíblia. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Preste atenção no detalhe, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Por que que Deus faz questão de dizer que ele levantou um altar e dar o posicionamento do altar? Que coisa interessante. Essa pergunta você e eu podemos fazer todas as vezes que lermos qualquer versículo bíblico. Por que esse detalhe? Por que essa palavra? Qual a importância? Por que que Deus deixou isso para mim? Por que que isso tem importância para a minha vida? Por que que muita luz, muito direcionamento de Deus para as minhas coisas pessoais, particulares ou familiares estão na palavra e apenas ao ler eu recebo luz? Por que que Deus dá detalhes? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Pai, nesta manhã nós pedimos que o Senhor nos edifique, que o teu Espírito Santo nos ensine, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, mas também os nossos olhos físicos, os olhos da nossa alma, para as verdades do Senhor que nos edificam. Numa manhã de comunhão, de louvor, de adoração, de tantas bênçãos que o Senhor já derramou, fale conosco através da tua palavra. É o que oramos crendo em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu quero lembrar vocês, Deus criou Adão e Eva, Deus deu a Adão e Eva filhos, Deus os tirou do jardim do Éden, o pecado trouxe tanto estrago, e ali começou a história do homem sem Deus, fora do jardim do Éden. Aquilo culminou em tanta promiscuidade, em tanta deturpação, que Deus disse: eu vou destruir a terra, eu vou destruir o homem. Separou Noé e sua família e veio o dilúvio. Eles saíram da arca e começaram uma nova geração. Dessa nova geração dos três filhos de Noé, saem três linhagens específicas: Sem, Cão e Jafé, e todas as nações, todos os povos da terra saem dessas três linhagens. E então, de igual forma, o homem continua, por causa do pecado, se perdendo em todo tipo de promiscuidade, de corrupção, e a terra voltou a ser populosa e cheia de pessoas que não temiam a Deus. Ou Deus desistiu, ou Deus tem algum plano, porque antes, quando a humanidade se corrompeu, Deus interviu com o dilúvio. Ele mesmo prometeu que não vai destruir a terra mais com dilúvio. Mas a sociedade tornou a se corromper. E nós não precisamos nem parar para pensar agora em como estamos atualmente. Porque cada um vai poder dizer aqui uma característica do nível de promiscuidade, de pecaminosidade, de corrupção que nós estamos como sociedade. Ou Deus desistiu, ele fez uma vez, tentou trabalhar isso, resolveu o problema dessa sociedade corrompida e trouxe dilúvio, e agora ele não vai fazer mais nada, desistiu, Ou Deus tem um plano. Não será outra vez o dilúvio, mas Deus tem um plano. A medida do cálice de Deus já está no limite. Deus tem um plano para exterminar o maligno dessa terra, para julgar as pessoas dessa terra e para encerrar esse ciclo carnal, terrenal, do domínio do pecado. E nós estamos no meio disso daí. Agora, se você percebe no texto que lemos, o Senhor continua agindo em favor do seu reino e do seu projeto. Ele não mandou outro dilúvio, mas ele levantou um homem. Então imagina que depois do dilúvio, Sem, Cão e Jafé foram tendo seus filhos, suas famílias crescendo, os povos foram se estabelecendo, e lá na frente, na família de Sem, nasce Abrão. De Noé até Abrão são 400 anos, não é pouco tempo. Cão já foi amaldiçoado logo depois de sua família estar na terra. O dilúvio passou, a arca se assentou, eles saíram, foram estabelecendo suas vidas. Logo em seguida, Cão é amaldiçoado, não apenas porque Deus amaldiçoou Cão, mas porque Cão viu seu pai nu, bêbado, e ele zombou. Há uma possibilidade dele inclusive ter tido qualquer pensamento, qualquer reação, qualquer atitude como havia antes do dilúvio, com relação à homossexualidade, com relação à promiscuidade, com relação a todos os pecados que o mundo estava envolvido de forma tão terrível que Deus mandou o dilúvio nas questões sexuais. A ponto de ele não apenas viu seu pai nu e foi amaldiçoado, alguma coisa terrível aconteceu para ele receber tamanha maldição. E ele dá linhagem a um povo amaldiçoado, um povo que não teme ao Senhor, um povo que se espalha na terra e não quer saber de Deus. E por 400 anos as pessoas viviam suas vidas longe de Deus, sem nem pensar em Deus. E você consegue ter um referencial disso? Porque Sem, que é a linhagem de Noé, que foi preservando os valores de Deus, chega em Abrão. E Abrão mora em Ur dos Caldeus, na Babilônia, planície de Sinear, e eles são místicos, eles leem os astros, eles dominam a astronomia, e disso se dá a astrologia. Eles eram místicos, e eles eram, por causa de todo o misticismo, por causa da distância de Deus, eles eram fabricantes de ídolos. Eles tinham centenas e milhares de ídolos, eles nem pensavam em Deus, e de repente Deus vem a Abrão e diz: Abrão, eu sou o Deus criador dos céus e da terra, anda na minha presença. Sai da tua terra, da tua parentela. E Abrão deve ter tido uma experiência assim, que a gente não consegue imaginar. Como? Eu estou envolvido aqui, minha família, nós somos fabricantes de deuses, nós somos místicos, nós somos o povo da astronomia, nós somos certamente o povo da astrologia, nós estamos buscando todos os tipos de deus. Como agora eu ouvi um Deus diferente de todos? Tu és diferente de todos. Abrão creu em Deus, ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi para um lugar que ele não sabia ainda, por pura obediência e fé em um Deus que ele não tinha conhecido até então. Essa foi a intervenção de Deus. No meio da sociedade corrompida, Deus disse: eu não vou mais mandar dilúvio, eu vou levantar um homem. E continua sendo a intervenção de Deus. no meio dessa sociedade pervertida, Deus está levantando pessoas. No meio da terra, no meio da família, alguém que decide, eu não vou continuar ouvindo todos os deuses, eu vou dar ouvidos ao Deus do céu, Criador, o Senhor que me deixou uma palavra, o Senhor que me deixou o Espírito Santo, eu quero dar ouvidos a Deus. E por fé, como Deus vira para vocês assim, faz isso. Que loucura, ninguém faria isso, mas você vai fazer isso com quais garantias? Nenhuma. Mais do que isso, você está indo para um lugar, que lugar é esse? Pelo menos comunica a gente. Não sei. É doido. E tem muita coisa que Deus quer falar comigo e com você, que Ele não vai dar garantias, que Ele não vai explicar logicamente, que é atitude de fé. Não faça loucuras em nome de Deus. Não faça bobeiras, não faça bobagem em nome da fé. Hoje nós temos o Espírito Santo e temos o corpo de Cristo na terra. Então não faça nada por independência. Você vai fazer sempre debaixo de vínculos, autoridade, convivência, palavra, conselho, o corpo de Cristo, família. E se é de Deus, vai ter confirmação, por mais que seja louca a direção de Deus. Mas guarda bem isso, no meio dessa sociedade, Deus continua com essa estratégia. Eu não vou derramar dilúvio, eu vou levantar pessoas. Então Deus levantou Abrão. E em seguida, a resposta de Abrão foi obediência. E Abrão caminha, e Deus aparece a Abrão e disse, darei à tua descendência essa terra. Vocês estão vendo notícias de Israel o tempo todo tem notícias de Israel. O tempo todo tem, você tem notícias do conflito de Israel com os palestinos, que são os filisteus, não são os árabes. Você não entende, se quiser pensar, você não vai entender por que aquele pedacinho de terra, menor que um estado brasileiro, que não tem ouro, que não tem riquezas, que não tem absolutamente nada, aquele pedaço de terra não tem nada, a não ser deserto. Por que ele é o centro do conflito mundial? Por que os Estados Unidos decidem colocar uma embaixada em Jerusalém? E isso se torna ameaça para a Terceira Guerra Mundial. Por que aquele lugar é tão, tão disputado? Não é porque os árabes querem, não é porque os palestinos querem, não é porque falta lugar para o povo palestino, não é porque os judeus isso ou aquilo, não é por nada. É porque Deus disse a Abraão, essa terra aqui é de vocês. Mais do que isso, Deus diria a Abraão, eu vou dar essa terra a vocês, mas presta atenção, lá na frente, Jesus vai pôr o seu trono aqui, no centro dessa terra. Então você vê a importância de irmos a Israel, a importância de estudarmos aquele lugar, a importância de lermos a palavra e a importância de entendermos por que Deus chama Abrão. Abrão começa a caminhar por fé, ele para numa terra que ele nunca tinha ido e Deus diz assim, epa, aqui ó, essa é a terra que eu vou dar a você. Todas as vezes que eu e você quisermos saber o que Deus tem para nós, basta uma coisa, isso que Abraão fez, obedeça. Seja uma pessoa que obedece a Deus. Deus vai te mostrar, isso é o que eu tenho para você, Abraão. Isso é o que eu tenho para você, sócios. Essa é a minha vontade para você, filho. Essa é a minha vontade para você, filha. E Abraão, então, edificou um altar. Não havia altares para Deus. O povo se esqueceu de Deus. O povo se perdeu a ponto de Deus não achar ninguém na terra. Diz assim, eu vou escolher um, vai ser Abraão. E retirou ele de toda aquela realidade social daquele tempo, daquele mundo. E falou assim, agora você vai ouvir a um único Deus. É o primeiro homem de toda a terra que decide adorar a um só Deus. E por fé ele obedece, e Deus falou assim, uma vez que você está me respondendo por fé, em obediência, eu vou te dizer o que eu tenho para você. Você consegue aplicar isso para a sua vida? Não sei o que fazer, não sei mais o que fazer. Tem noção do que eu tenho que fazer, não tem noção do que, como é que eu vou resolver isso, não sei. A gente se encontra inúmeras vezes em circunstâncias que a gente não tem noção do que vai ser, o que vai dar, como fazer. A gente pode até falar assim, Deus, é muita luta, Deus, é muito problema. Ou então, Deus, o diabo fez isso, Deus, eu não estou conseguindo. Ou então a gente fala assim, Deus, cadê o Senhor? Mas na verdade, todas as vezes que eu e você quisermos obedecer ao Senhor, obedecermos ao Senhor, Ele vai dizer, essa é a sua terra, é aqui, ó. Essa é a terra que eu vou dar a vocês. E ali, Abrão edificou um altar. Passando ao oriente de Betel, armou a sua tenda, diga, armou a tenda. Você sabe o que significa armar a tenda? Pensa comigo. Se você tivesse que usar essa expressão, acabei e armei a minha tenda. Você está falando do quê? Se estabeleceu. Aonde Abrão se estabeleceu? No lugar do seu altar. Armou uma tenda, ficando em Betel, e ele ficou em Betel, de tal forma que Betel ficava ao ocidente e Ai ficava ao oriente. Tem localização específica, tem importância do lugar, tem importância do lugar onde eu levanto um altar. Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. É muito importante que você entenda claramente, numa sociedade corrompida, um Deus que não era conhecido de ninguém, no meio de milhares de deuses, vira para um menino jovem, novo, tinha lá talvez seus 20 e poucos anos, e recém-casado, sei lá, e ele ouve a voz de Deus, falou assim, essa é uma voz diferente, vem no meu espírito. E esse Deus falou assim, filho, sai da tua terra, sai da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Ele decide obedecer, ele rompe com os costumes daquela sociedade corrompida, ele rompe com as manias, os costumes da sua própria família, ele chega a sair da sua região e ele vai para um lugar que ele, não sei ainda, Deus vai me falar. Assim como ele veio uma vez e falou, Deus vai me falar de novo. E Deus fala com ele, para, pode descer, desce do camelo, desmonta todas as coisas. Pode ficar aqui um tequinho, bebe uma água, isso, ok, presta atenção, está vendo essa terra? Essa é a terra da sua descendência. Se você começa, continua lendo o contexto, você vai ver que Deus dá detalhes, eles vão ficar aqui 400 anos, vão ser expulsos daqui, mas essa é a terra que eu estou dando a vocês. Abrão, então, levanta um altar e pela primeira vez no registro bíblico, invoca ao Senhor. Invocar a Deus não é algo simples. Lá na minha faculdade, eu fico querendo saber de várias pessoas que de vez em quando, ai misericórdia, meu Deus, pessoas ímpias, pessoas muito carnais, pessoas muito promíscuas, que saem assim, não, em nome de Jesus. Eu fico pensando, como essas pessoas, de onde essas pessoas tiram essas expressões? Provavelmente ouviram na infância, ouviram na sua família, expressões que são típicas de alguém que de alguma forma conheceu a Deus. Mas são pessoas que não temem ao Senhor, são pessoas que não buscam ao Senhor, são pessoas que não caminham com o Senhor, mas citam alguma coisa. Isso não é invocar ao Senhor. Invocar ao Senhor não é também participar de um culto e quando o pastor diz amém, irmãos, você responde amém. Invocar ao Senhor não é quando alguém está cantando e a música é gostosa, é bonita, você gosta da música e você canta junto. E se a música toca nas suas emoções, você canta mais devotamente ainda. Não, isso não é invocar o Senhor. Invocar o Senhor é algo que acontece no nosso espírito, que não tem explicação, não tem escola, não tem apostila. Deus, eu quero aprender a te invocar. Deus do céu, eu sei quem tu és. Deus do céu, eu estou invocando ao Senhor. Não é porque eu preciso de alguém, alguém que me ajude, alguém que me resolva o problema, não. É porque eu estou invocando o Senhor, Deus dos céus e da terra. Abrão inaugura um padrão, um procedimento de pessoas que começam a ter um relacionamento com Deus, passam a invocar. Invocar a Deus. 400 anos sem temor de Deus. 400 anos das pessoas se corrompendo e se distanciando cada vez mais nos seus costumes, nos seus valores, nos seus ensinos, nas suas histórias, se distanciando de Deus. Mas alguém que para ouvir a Deus. Eu quero ouvir a Deus. Traz isso para a sua vida hoje. O contexto social talvez seja tão terrível quanto antes do dilúvio. Talvez seja tão terrível quanto depois do dilúvio, 400 anos depois, em que aqueles povos temiam ou não temiam a Deus e adoravam a centenas e milhares de outros deuses. Ninguém pensava em Deus, ninguém temia a Deus. E levanta alguém, talvez você sozinho na sua família, você o único da sua casa, talvez você o único do seu ambiente de trabalho, talvez você o único da escola, e você decide ouvir Deus. É por isso que eu vou ler a Bíblia. Eu quero ouvir a palavra de Deus. E o que Ele falar, eu vou seguir, eu vou obedecer. E Ele vai me dizer, essa é a terra que eu tenho para você. Essa é a bênção que eu tenho para você. Fica aqui, não fica aqui, anda mais um pouco, para ali, abre essa porta, fecha aquela outra porta. Deus começa a guiar a nossa vida. Então eu e você temos condições de levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa que invoca o teu nome. Eu quero ser uma pessoa que faz com que o teu nome seja exaltado. Um pouquinho à frente, no capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas. Eu sou o teu escudo, o teu galardão, sobremodo, será muito grande. Então, veio a palavra do Senhor a Abrão numa... Está escrito ali a visão? Depois dessa coisa, vai a palavra do Senhor em visão. Bem, já houve obediência. A voz do Senhor indicou para Abraão a bênção que Deus tinha, o governo de Deus, a aprovação de Deus, a liberação de Deus para algo, essa é a tua terra. Ele levanta um altar, ele invoca o nome do Senhor, e agora vem uma outra experiência. Abraão começa a receber de Deus em visões. O tipo, ou o nível, ou a diversidade de relacionamento com Deus vai crescendo à medida que Abraão vai respondendo a Deus. E eu quero frisar: enquanto o Senhor Jesus não voltar, Ele não vai intervir na condição corrupta da sociedade com outro dilúvio. Ele não vai mandar um raio lá em Brasília e acabar com os corruptos. Ele não vai destruir, como já fez várias vezes no Antigo Testamento, ou talvez até em algum lugar hoje mesmo. Ele não vai intervir de uma forma extrema, diferente do que está na sua palavra. Ele vai intervir através de pessoas que decidiram ouvir a sua voz, sair do seu contexto corrompido pelo pecado, edificar um altar, invocar o nome do Senhor e crer num nível de relacionamento que tem, inclusive, visões. O meu ponto, o meu destaque, não é em manifestações, em fenômenos que poderiam ser discutidos teologicamente por alguém. Coisas simples, da manifestação de Deus, ouvir a sua voz, levantar um altar, invocar o seu nome, adorar o Senhor, receber a sua presença, receber a sua presença física, teofania, receber também sua voz, receber visões de Deus, ter discernimento de Deus. Deus disse a ele: não temas, Abraão. Abraão respondeu: Senhor, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus fala com Abraão. Deus fala com Abraão. E esse é o padrão de Deus para hoje. A intervenção de Deus nesse tempo, desde sempre, não será com outro dilúvio. Não será com um sopro. Então Deus vem e castiga todo mundo. A intervenção de Deus é através dos seus filhos. É através de você hoje ainda, em algum lugar, amanhã no trabalho, amanhã na escola, você. A terra que tanto precisamos, as portas, as bênçãos, as soluções, as respostas, não importa o que, virá, pode descansar, à medida que a gente seguir o Senhor, obedecer a Ele, levantar um altar, invocar o seu nome. Inclusive com experiências sobrenaturais, ou naturais, como visão. Ter visões é uma experiência natural, não é uma experiência sobrenatural, não é. A ação de Deus é sobrenatural, mas ter visões é uma experiência no nível do intelecto, da mente, vem de Deus. Mas é natural, não precisa ser extraordinária só para alguns. Mas eu quero repetir, eu não estou frisando os fenômenos sobrenaturais. Eu quero frisar um único tópico. Quem sabe o que é que eu ia ministrar sobre hoje? Sobre a oração. O que é oração se não um relacionamento com Deus? Por que vemos oração como uma atividade difícil, complicada, que a gente de vez em quando faz, quando precisa muito? Oração deve ser vista como um relacionamento com Deus. Meu altar a Deus. Se Abraão precisava estar num determinado lugar e o altar ficava fixo naquele lugar físico, hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, o nosso altar vai ser em qualquer lugar onde estivermos, através de oração. Eu vou dar respostas a Deus através de oração. Eu vou ouvir a voz de Deus através de oração. Eu vou ter certeza que Deus me quer aqui nessa terra, nesse lugar, nesse espaço, nessa condição, através de oração. Eu posso pensar na oração como uma atividade da igreja. Oh, a gente precisa orar mais, a gente precisa orar mais. Então tem reuniões de oração, que hora vai ser, onde vai ser, mas não pode ser só isso. Eu preciso olhar para a oração não como uma atividade religiosa, mas como um relacionamento com o meu Deus. Eu decidi parar de ouvir todas as vozes ao redor e ouvir a voz de um só Senhor. Eu decidi levantar um altar, aonde estiver. E não é mais um altar de pedras, não é mais um altar de uma casa de madeira, não é mais um altar segundo a tradição religiosa. O meu altar é a vida de oração. Eu quero me intensificar, Senhor. Eu quero intensificar a minha vida de oração. Esse é o padrão de relacionamento dos filhos de Deus. Isso aconteceu com Abraão, aconteceu com todos que seguiram a Deus a partir de Abraão. E é para acontecer comigo e com você. Uma vida de oração. Eu posso olhar para a oração de uma forma mais técnica. E você não vai conseguir fugir da gramática. Oração é uma frase que tem um verbo, um sujeito e expressa ação. Isso é uma oração. Existem frases que não contêm verbo, então elas não são uma oração. Mas a frase que tem um verbo, ela é uma oração. Estude isso no português, na gramática portuguesa. E você vai ver o correspondente disso em todos os idiomas. Então, uma oração, tecnicamente falando, segundo a gramática da língua, ela é uma frase que contém um verbo. Tem que conter um verbo. Se não contiver um verbo, é só uma frase. Mas se contém um verbo, é uma oração. Quem é o verbo? Quem é o verbo, irmão? Não é uma, ah, legal, né? Fica, é interessante, né? A ilustração não é uma ilustração. É literal. Se você quiser estudar cientificamente sobre oração, você não consegue fugir da gramática. Oração é um verbo. Uma frase que contém um verbo. Quem é o verbo vivo? Jesus. Ele está ou não presente na sua vida? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até o ímpio, o pior de todos, que quiser fazer uma oração e ter o verbo na sua frase, pode invocar, que ele virá. É uma frase que tem um verbo e que tem um sujeito. Sou eu, Senhor. Não é o pastor. Não é minha avó que temia a Deus. Não é a irmã fulana de tal que é uma oração forte, ó, profetiza. Não, sou eu. O sujeito dessa frase sou eu. O verbo é o Senhor, mas o sujeito sou eu, Senhor. Sou eu que estou fazendo essa oração. Sou eu que venho diante de ti, confiadamente, por causa do sangue do Cordeiro, eu tenho um caminho aberto e eu venho diante de ti, eu venho fazer a minha oração. E na minha oração, já que é uma oração, tem um verbo. O verbo é Jesus. É a vida dele, é a missão dele, é o propósito dele, é a obra dele, é o futuro dele, é o reino dele, é ele mesmo. E expressa uma ação. Qual ação? A vontade soberana de Deus. Como é que eu tomo conhecimento da vontade soberana de Deus? Abrão só podia tomar conhecimento da vontade soberana de Deus ouvindo aquela voz singular, única, no meio de milhares de outros deuses. No meio de 400 anos de tradições sem Deus. Mas hoje, eu e você, nem precisamos ter uma convicção de ter ouvido uma voz sobrenatural. Ao lermos a Bíblia, nós estamos tomando conhecimento do verbo, da vontade de Deus, das ações de Deus. Eu estou morrendo de medo, mas a tua palavra diz que o Senhor vai mandar os anjos ao meu redor. Então eu decido descansar. Então eu estou orando, Senhor, eu ponho nas tuas mãos isso, tu és o verbo vivo, eu sou o sujeito que estou orando, e em nome do Senhor Jesus eu estou fazendo uma oração, eu estou liberando uma frase que contém o Senhor nessa frase, que contém a minha pessoa com a minha fé, com a minha crença, com o meu descanso no Senhor, e eu estou dizendo qual é a tua ação. O Senhor vai trazer a tua intervenção. Eu posso olhar para a oração como aquela instância de atividades da igreja, da célula. Vamos para a oração? Vamos para a reunião de oração? A igreja precisa orar mais? Vamos para o altar? Vamos orar nesse momento? Essa instância de atividades de oração também é chamada de oração. A reunião de oração, os irmãos da oração, os líderes de oração, o tempo de oração, os objetivos de oração. E eu posso pensar na oração como a atividade congregacional da igreja. Mas ela nunca será importante para mim se a oração pessoal não for o meu relacionamento com Deus. Vai acontecer o que a gente vê acontecendo. Alguma coisa está em evidência. A gente conclama os homens, conclama as mulheres, e aqueles que estão mais ardentes, mais precisando, vem mesmo, e a gente vem mesmo, e daí a pouco a gente vê que na próxima já tem um número menor, na próxima tem um número menor, já não tem mais a reunião. Todos nós somos assim. Mas eu não posso ver a oração apenas como uma instância de atividades de oração da igreja. Eu preciso olhar para a oração como minha vida de relacionamento com Deus. Eu preciso ir para diante do Senhor e conversar as proclamações de fé, a minha conversa com Deus, o meu relacionamento com Ele, o meu desabafo, as minhas alegrias, o meu testemunho, minha prestação de contas, tudo. Continua lendo a história de Abraão e você vê Abraão dizendo a Deus: não, o que o Senhor vai me dar de garantia? Porque eu não tenho filhos. O Senhor falou lá atrás, há tantos anos, até hoje não tem nada. Meu Eliezer vai ser meu herdeiro, porque eu não tenho filho. O que o Senhor vai me dar? Abraão está com toda a liberdade, tendo o seu relacionamento, e despeja diante de Deus, inclusive, suas indignações. Davi fazia isso. Eu e você precisamos fazer isso. E se você nunca fez, experimente ir para um lugar. Vai para um monte, vai para um mato, vai para um sítio, vai para um lugar que não tem ninguém e começa a gritar e diga para Deus o quanto você não aguenta mais. Mas desenvolva um relacionamento com Deus. Ao invés de dizer para a vizinha, ao invés de dizer para as pessoas, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de fofocar, ao invés de lamentar, ao invés de praguejar, vai para diante de Deus no desenvolvimento do seu relacionamento e em oração libera suas frases. Declara quem Ele é, declara como você está e declara o que diz a palavra que Ele fará. Decida por uma vida de mais oração. Decida por uma vida em que você se expõe a Deus num relacionamento genuíno. Para encerrar, Abraão vai fazendo discípulos. E um dos relatos de discipulado de Abraão, um discipulado não intencional, por influência, é a sua escrava Agar. Ela fica grávida. A Sara fica com inveja, chateada, toda cheia de coisas, e manda ela embora. Ela vai para o deserto, e lá no deserto, ela chora, ela clama a Deus, e ela ouve a voz de Deus. Uma escrava. Um povo que não temia o Senhor. E ela sozinha no sofrimento, no meio do deserto, talvez como você, alguma vez. E ela diz a Deus: eu não sei o que vai ser da minha vida. E Deus se manifesta. No seu texto vai estar escrito: o anjo do Senhor. Gênesis capítulo 15, 16. O anjo do Senhor, uma teofania, tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte da água do deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença da senhora minha, de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo: volta para a tua senhora e humilha-te. Preste atenção. Aquela mulher também não tinha relacionamento com Deus. Ela vai para o deserto, ela sofre, ela se angustia, Deus se manifesta a ela. Ela ouve a voz de Deus e Deus diz: presta atenção, me obedece, volta para a sua senhora. E o que ela faz? Obedece. Ela volta para a sua senhora. Mas acontece algo mais espetacular ainda aqui. Ela vira para Deus, decidida a obedecer, e diz: Deus, que ouve. É o primeiro relato bíblico de alguém que deu nome a Deus. Olha o nível de relacionamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ela não tinha Jesus. Jesus não tinha vindo à terra. Ela não tinha Bíblia, ela não tinha pastor, ela não tinha pregação, ela não tinha livros, ela não tinha nada. E ela, como Abraão, ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Levanta um altar de oração. Leia a palavra. Estude a palavra. Feche os teus olhos. Deus disse a ela: eu vou multiplicar abundantemente sua descendência. Agar é mãe dos homens mais ricos do mundo, dos donos do petróleo, das nações mais desenvolvidas da face da terra. Os árabes são o povo mais rico dessa terra. O diabo se irandou com eles, mas foi Deus quem os abençoou. Não pense nada, não critique. Se você vir um árabe muçulmano, que são duas coisas distintas, ore por ele, abençoe-o. Mas árabe é um povo abençoado por Deus, porque Agar decidiu obedecer a Deus. Quando ela volta definitivamente para o deserto, Deus lhe dá um poço no meio do deserto. É como você encontrar no fundo do quintal da sua casa uma mina de ouro e poder extrair e vender ouro o resto da sua vida. Deus fez isso com Agar, que fez a mesma coisa que Abraão. Ouviu a voz de Deus no meio de toda a sociedade corrompida, no meio de toda a cultura de costumes da sua família. Decidiu ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu quero levantar um altar de oração a Deus. Adore o Senhor. Proclame o nome do Senhor. Dê nomes a Deus. Tu és o meu Deus. Tu és o Deus que me ouve. Tu és o Senhor que estava lá na rua Paracatu. Como assim? Tu és o Deus que vai à rua Paracatu. Porque eu estava na rua Paracatu, preocupado, angustiado, e eu invoquei o nome do Senhor, e Ele veio, eu ouvi a sua voz, eu segui a sua voz, e Ele operou milagres na minha vida. Eu não quero apenas frequentar igreja, eu não quero apenas ser evangélico, eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero gritar com Deus se for preciso. Eu quero me derramar, eu quero chorar, reclamar, eu quero perguntar, eu quero pedir, eu quero clamar, eu quero proclamar, eu quero relembrar a Deus, eu quero cobrar a Deus, eu quero me arrepender diante de Deus, eu quero lamentar com Deus, eu quero agradecer, eu quero louvar, eu quero parar para ouvi-lo, eu quero segui-lo, eu quero adorá-lo, eu quero louvá-lo, eu quero uma vida de oração, eu quero pedir, eu quero declarar o que está escrito. Abraão não pôde fazer isso, Agar não podia fazer isso, mas eu posso. Está escrito, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Está escrito na tua palavra, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está escrito na tua palavra, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abre-se-lhe-á. Ó Senhor, tu declaras isso, tu tens essa promessa. Eu creio em ti e eu decido nesta semana intensificar minha vida de oração. Se é isso que você quer para esta semana, feche os seus olhos, levante a sua voz e ore a Ele. Declare a Ele uma palavra, uma resposta. Declare a Ele em voz alta.